970, via Mari, desce para 050, ajuste no 013. Voo 970, mantenha a chegada. Canal 6224, via Mares, desse mantém a nível 060, redução para 250 mais. 888 desce via Bonfi para o 070. 070 via Bonfi, 1920. Nível 070. Azul 4235, autorizado ILS, ajuste no 013. No 013, autorizado ILS, azul 4235. Azul 4265, senhor, solicita a possibilidade de voar direto Dunas para evitar formações aqui à frente. Autorizado. Direto Dunas. 246, via Bonf, desce, mantém nível 080. Linha 5972, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, ajuste no 0 no 3. Esquadrão 2.000 pés, autorizado ILS, 972. Afirmativo. Ok, temos uma pista à vista, o azul 4235, estabilizado no sinal. Azul 4235, chame a torre 198, decimal 95. 198, decimal, confirma? 95. 95, obrigado. Com 970, reduza para 2109. 2109, 970, devolve. Torre Salvador, é o azul 4235, num sinal de 7 milhas. 4235, ciente, livre pouso, pista 10, vento 1, 20 graus, 5 nós. Livre pouso, azul 4235. Para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. 2.000 pés, 0 no 3, com 970. Canal 6224, da presente, Voiduna, desça para 3.000 pés, 1 no 0 no 3. Direto Dona, descendo para 3.000 pés, 1 no 0, 1 no 3, do Canal 6224. Gol 888 desce via para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Via 4.000 com no 0 no 3, gol no 888. Com 246, desça e mantenha o nível 050. Com 970, redução para 2, correção 1909. 109, com 970. instalador, pues no dices, 0-1-0-1-0-1-3-8-13-Information-Bravo-Star-Focus. Okay, 084, stand by to copy the signals on minute, please. Dois, três, cinco, são os 48, viva direita, chamam 21, 1 no som. Lembrando direita, 21, 1 do 45. E o 5972, chame a torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, 9-2. Oi, Salvador, Rio 5972, estabilizado, sempre estabilizado. 105972, o vento 120 graus, 62 é nós, livre pouso. Oi, 5972. Tudo bem, 1-8-8-8-9-9. Também 6224, autorizado 2 mil pés, reporte do localizador, ajuste no 0 no 3. Autorizado 2000 pés, reporta no localizador, adicional 0 no 30, Alô, Salvador, Azul 4235, autorizado táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette, Azul 4235. Azul 4980, autorizado para Recife, nível 350, conforme rota do plano, saída Fuca, transição Caju. Controle 120.8, torre 1-8-95, transponder 5550. Correto, autorizado, chama para o táxi. Localizador igual 970. O 970 chama a torre 1-8-95. Segue. Quero baixar a travada final ILS 1-0. Gente, continua a posição a salva, autorização de pouso. Guardado. 970. Na finalíssima, o Rio, baixar a travada 5972. Gente, livre pouso 120 graus, 5 nós. E o 98 no 0, via Bonf, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Controle, quantas milhas mais vai manter essa proa? Porque tem um CBzinho bem na nossa esquerda ali, nós temos que, tem que manter a proa 240, tem um CB, a gente tem que voar no mínimo mais 8 milhas nessa proa. Gente, entendido que nessa proa o senhor vai ter que voar 8 milhas para ultrapassar o CD. Exatamente, se a gente curvar a esquerda em cima dele vai ficar ruim. Eu preciso que o senhor navegue essas 8 milhas. Combinado. Tio, tô com a aeronave da Rio à sua frente, tocando a pista no momento, aguarde. Guardando. A proa 230, limitada radial 280 de Salvador. 230, limitada radial 280 de Salvador, voo 240. Ô, contra aí, Salvador, é o gol 1-8-2-6? Desculpa, o gol 1-2-4-6? Possível. É, em vez da gente também ter que contornar esse CB, a gente poderia efetuar um 360 aqui na presença? A seu critério. Ok, vai iniciar um 360 da presente, então o gol 246. Autorizado. 888, informe se tem condições de curvar à esquerda na proa 190. Não tem condição, se curvar à esquerda agora vai para cima da formação. Estamos nessa proa em mais 3 a 4 milhas para poder curvar à esquerda. Tome quando puder curvar. Cortará. Ok, o gol 1888 pode iniciar a curva à esquerda. Gente, curva à esquerda está autorizado até a proa 140, dependendo do que for possível. Até 140 autorizado, gol 1888. Sim, Clemens, Europa 084. Waiting. Localizador, Xené 6224. Xené 6224, chame a torre 198, decimal 95. 198, 95, Xené 6224, boa. 888, está autorizado interceptar o localizador. Interceptar o localizador. Xené 6224, o vento 130 graus. 5 nós, livre o pouso pistão zero. Livre pouso pistão no zero, CNM 224. 1-8-8-2. Gol. Boa noite. Boa noite, até antes da Juliette ligar. Até antes da Juliette ligar. 970. Estabilizado no ILS, gol 1-8-8-2. De final LS, chame a torre 198, decimal 95. 1-8-9-5, uma ótima noite, obrigado. Corre Salvador, gol 1-8-8-8, estabilizado no IRS, cabeceira 1-0, boa noite. 7-1-8-8-8, informe no externo. Depois da externa. Um 246, tráfego da companhia, agora sua posição de 12 horas, 13 milhas no ILS. Gente, um 246 retornando na descida na proa de Pelo. Um 246, sem restrições, autorizado 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Azul 4980, chama o próprio táxi. Ok, puxa a senhora 4980. Air Europa 084, ready to copy. Fully ready. Ok, you are clear to Madrid. Flight, according to flight plan on route, flight level 350. After takeoff, left turn, Puka departure, Caju transition, score code 5545, Salvador approach control 120.8, tower 118.95, Europa 084. After takeoff left on the Puka departure and Aracaju Caju transition. Spoken 5545, 1208 and 118, 95. Your read back is correct, call me right to taxi. Start up and push back and prove it. Focou 930 próximo a Tchulhar. Gol no 970, mantenha a posição, aguarde para ingresso, seu portão 01. Aguardando para ingresso, portão 01, mantenha a posição agora, gol 970. Gol 970, assim que o Embraer 190 da Azul iniciar o táxi, livre ingresso para o 01. Assim que o Embraer iniciar, livre para o 01, obrigado. Pode se manter mais próximo na Azul, com 970? Quatro solo ao 58, direito 211 no solo. Direito ao 211, você é 6224. O gol 1-8-2-2, estabilizando o INS, passa o marcador externo, passa a travada. Daí a cauda e vai manter posição. Vamos também. Visto no zero. Autorizando, pouso na 1-0, 1-8-2-2. 4, livre táxi, até antes da Juliette. Táxi até antes da Juliette, 6224. Livre táxi, até o ponto de espera no zero transferência, azul 4900. Centro de espera, 285, 4900. Solo TAM 3305, com a informação alfa, 205. TAM 3305, autorizado para Recife, conforme rota do plano, nível 310. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Cuca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 561. TAM 3305, autorizado a Recife, nível 310. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Cuca, transição Caju. Controle 20.8, torre 18.95, transponda 551. Correto, chame pronto para acionamento. Ok, confirmando o transponder 5561. Confere, 5561. Chamará então, para o fim. Salve, a Cené 6303, curso de acionamento, ponte 4. 1-0. 1-1. 6-1-1. Eu passei 8-4, request taxi. Approved and QAB in apron 3 at Europa 084 and give way to the Airbus 318 opposite position. Solo gol 888, livrou o circuito. Take in, power 0-0-84, please. Tax approved and QAB in apron 3 and give way to the Airbus 318. It is near Taxiway Juliet. Give way to it. Okay, so taxi Abim A+3 and give way to the A318 opposite. Traffic passenger is 4. That's affirmed. Ocean Air 6224, VIP ingresso, portão 03. VIP ingresso para 03, Ocean Air 6224. Gol no 888, autorizado táxi até antes da Juliette via alta. Até antes da Juliette via alta, no 888. Europa 084, confirm persons on board, endurance time and alternative airport. Tamai for Europa 084. Standing by. Desajuste no 0 no 3, reporte localização. 2010, voando Luna 10013, departamento norte, voo 1177. 80. Ali é manter 4980. Europa 084, tax approved until rolling point, runway 10. I'm waiting, persons on board, endurance time, and alternative airport. Solo. Direita 1211, obrigado, boa noite. And our alternate is remind for Victor Charlie. Our endurance is 67.1 tons and time 9 hours and 50 minutes and the passengers on board, standby. So Charlie, endurance 09 hours and 50 minutes. I'm waiting total of the persons on board. Total persons on board 256. I think you guys asked this before taxi. We've been waiting for 15 minutes and this is not the time to ask this question. Sorry, but we have a problem with to receive your flight plan. Because this I didn't give you. Okay. Sorry. Mais uns 2 minutos. Commander Ground, good evening. Go 1246 and remain vacated next way. Fox Drive 3 Arrow Alpha. Go 1246, tax approved. Position 02, paper 1. Tax approved to position 02, go 1246, thank you. Voo no 888, táxi autorizado, posição no 0. Autorizado, posição no 0, voo no 888. Foi 198, decimal 95. 1895, uma boa noite, até já. Salvador, boa noite, azul 4980. 4980, contato radar, subal 350 via PUCA. 350 via PUCA, 4980. 129890. Autorizado, acionamento e push em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Livre em coordenação no 046303. Sala 3305, aguarde autorização, previsão de 5 minutos. Tower 184, Julio, ready for departure. Tower 118, decimal 95. 118.95, here, Basile 4. Basile 84, Julio, ready for departure. So Roger, clear to line up and go wait. Line up and wait, runway 10, here, Basile 4. Táxi, ponto de espera, pista 90, Chanel 6303. Livre, táxi, pista 90, 6303. Sola, 6303. Go on 246, taxi approved to position 02, apron 1. Position 2, 1246. Sol, Salvador, boa noite, Rio 9810, Librona, Sestu. Boa noite, livre táxi, Alfa Kilo, Pátio 3, Rio 9810. Alfa Kilo, Pátio 3, 9810. Oxané, corrijo, tá, 3305, assim que o Boeing 737 da Gol passar a sua cauda, aí fica autorizado o seu pushback, chama o próprio táxi. Salvador, boa noite, Azul 001.19, pista Alfa, Guarulhos 360. Autorizado, conforme rota do plano, 360, saída da EL, Leda Motiva, controle 120.8, torre 118.95, código transponder 5565. 126.85, 549.80, boa noite. Planejamento correto, chama pronto para acionar. São 3178, vou em Duna, terça 2010, ajuste no 013. Vou virar Duna, 2010. Vou chamar 63.0.0, pronto. 6313, autorizado, alinhar e decolar, avião turno 300, meia dúzia mais. Alinhar e decolar, 90, alinhar 63, 63. Master, hello, Europa 04, start of 2000, climbing to flight level 350, turning left now on departure. Brasil 84, veja contato com o level 350. Climb to flight level 350, Europa 084. Iniciando 6303. Change. A 313 é colos 15, controle 20, decimal 8. 208, 6313. Controle Salvador Bosch, 6313, Israel. 55, Natal. 6313, contato radar, suba ao nível 360, via da EMA. Sobe ao 360, da EMA 6313. Solicita pro de Motiva, por gentileza, 6313. Autorizado, Mótima. Livre, Mótima, obrigado. 6303. Autorizado, ILS X-Ray, pista vista, Gol, na Sono 70. Sono 70, chame a torre 1895. 895, boa. Salvador, Nuno 70, boa noite. Nuno 70, avistado na final, livre pouso, pistão no zero, vento 120, braço 5 nós. Livre pouso, pistão no zero, gol 1170. Controle, 6313, evitando um desvio à esquerda, pro 195. Change, mantém a posição. Copiou, 6303, senhor? Copiado. Voando uma ótima, 6313. Pouso autorizado, pista no zero, pro gol 1170. Afirmo, 120 graus, 5 horas de pouso. Livre pouso, gol 1170, pista no zero. Delta 3305, autorizado, venha manter um zero. Venha manter um zero, tá, 3305. Frequency 12545. 12545, quero bater no papai. Voa no 170, Litor. Voa no 170, livre táxi até antes da Juliette. Livre, chamando Juliette. Voa no 170. 605, livre decolar. 130 graus, 109. Livre decolar, 10, 3305. Salvador, boa noite, Xenia 6224, já tem que entrar, vou fazer o porta de Aracaju. Xenia 305, decolas 23, controle 208. 208, tá 3305. Controle Salvador, tá 3305. 3305, contato radar, subo 310 via PUCA. 310 via PUCA, tá 3305. Na 6313, chame Centro Recife, frequência 13325. Bravo, pegou Salvador, muito boa noite, Azul 2774. Azul 2774, Sol. Muito boa noite, informação Alfa, autorização para Potiguar. Gente, aguarde autorização. Aguarde. Próximo, Juliette, eu não 70. Gol no 170, livre ingresso pro 05. Livre ingresso pro portão 05. Porte 093305. Autorizado, pouso no 0378. Gente, eles vão chegar aí. Ryanair 6224, autorizado para Aracaju, conforme rota do plano, nível 190. A saída Puca, transição Caju, controle 120.8, torre 18.95, transponder 5570. Autorizado Aracaju, rota de acordo com o plano. 190, autorizado, e a Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95, e o transponder 5570, o CNM 6224. Correto, chame pronto para acionar. Chame quando pronto, o CNM 6224. Azul 2774, copa. Fala para a copa azul 2. Direito 178, solo 28, direito 211, solo. Direita 211, confirma? Gente, posição 14, remota 14. Azul 2774, autorizado por seguro, nível 180, conforme rota do plano, saída coral, controle 120.8, torre 18.95, transponder 5571. Autorizado nível 180, rota conformada para a saída será então a coral, 120.8 será o controle, 18.95 a torre, 571 transponder, o azul 2774. Correto. Chamo tanto para acionar. Camaral, azul 274. Fala, tá, André, 178. 13305, chame centro Recife em 12545. Portão no 4, bate 1, tá, 13178. Salvador, tá, 3305. Afirmativo, 2545. 2335. segue acionamento 5001 do portão 9. Assim que o Airbus 321 da TAM passar sua cauda, estará autorizado. Chame pronto para o táxi. Ele está prestes a passar. Após a passagem do 321 da TAM, autorizado e vai chamar o táxi. 5001. Para 3178, vai ter que fazer posição de liberação da liberação. Gente, acuse ingressando aí na 14, hein? Azul 5001 no Airbus da TAM, vai ter que aguardar um pouco aí para ingressar, ok? E a gente está aguardando o 5001. Ele está justamente a sua cauda aí nas proximidades. Fique atento. Ah, não iniciou, está visual aqui, estamos aguardando as outras coisas. Salvador, o Azul 2774, parte 3, está pronto para o congestionamento. Azul 2774, parte 3, autorizado, chama o plano de táxi. Vai dar para o táxi, o Azul 2773. Gente, ao estacionar, frequência livre. Azul 5004, afirmo, chamo o próximo táxi.